O sonho de Deus vai se realizar. Quando o céu se abrir e o leão voltar. Os guerreiros estão preparados pra guerra. WT, Clebão, Capitania 33. Dia, anos e meses que se passaram. Trajeto da vida, vitória aos que esperaram. Lutaram, alcançaram os objetivos. Vencendo o descaso, vencendo o cinismo. Olha só, aqui estou eu mais uma vez. Em meio aos pensamentos, de repente sou a bola da vez. Abra a janela, é um dia de sol. Mais tarde, quem sabe, não rola aquele futebol. Não sei se você sabe, mas quase fui jogador. Um sonho de infância que hoje se acabou. Sonhar é bom, me diz quem nunca sonhou. Criança ou velho, pra isso não tem idade. O que vale é um sentimento verdadeiro sem maquiagem. Eu não entendo a estupidez que predomina na humanidade. Pessoas que matam, pessoas que traem. Ligo a TV sem piedade, é o Cidade Alerta. Não quero mais ver o sangue nas vielas. Quero um pouco de amor, de calor, de atenção que sobrou. De repente um aperto de mão, um abraço e que a corrente não quebre no lado mais fraco. Olha no meu olho e vê se dá pra enxergar os limites que o meu coração quer alcançar. Aí sangue bom, demorou, deixa o sonhador sonhar. Desistir, retroceder jamais, não pare por aí. Ei, tripulante, o barco não pode afundar. O mar está agitado, querendo te tragar. São tantas coisas que chamam a atenção. A situação do país, drogas, prostituição. Lembra outro dia, o moleque de 12 anos com 6 tiros no peito, na porta daquele banco. Qual é o valor que tem o ser humano? Qual é o amor que se limita a tantos anos? Um papel, a caneta, o microfone. Meus manos, não são de Deus. Esse era o plano. Já são 5 horas, tá na hora de zarpar. Pegar a minha pasta e ir pra casa descansar. Já foi mais um dia de vitória. A caminho de casa, essa é a minha trajetória. E na janela do busão, vendo a rua e as pessoas agitadas, apressadas ou às vezes à toa. Talentos escondidos, sonhos proibidos. Ser jogador, músico, mendigo. Destino lançado na estrada da vida. Escura, tenebrosa e às vezes sem saída. Pra quem tá no abismo e não quer dar a mão, escutar a Cristo, enxergar a salvação. Nunca desistir, lutar até o fim. Porque guerreiro que é guerreiro não para por aí. Não para por aí. Seu lado de beleza tem o seu lado inimigo. No que vale o esforço se você não quer vencer? Carregue a sua cruz, comece a entender que objetivos vão ser superados, alcançados com determinação. Talamo, diamante, a força e a razão. Tem que ser muito forte pra sobreviver. Em meio à tempestade, o vento sopra pra você. O dedo no gatilho, mas não vai atirar. A mente está pensando, mas não vai funcionar. Eu vejo os campos, jardins, a lua tão glamurosa e somente sua. Como seria bom estar com o rei do universo, infinito, magnânimo, bondoso, excelso, que corre em mim como rio de águas vivas. Acendi a chama que um dia estava extinta. Eu quero lutar por um mundo bem melhor, aonde o dinheiro não falasse por si só. Você sabe o que é levar 40 chicotadas, suportar a dor, suportar as piadas. Um sonho que um dia vai se realizar. Quando o céu se abrir e o leão voltar, cada lágrima que cai pesa uma tonelada. Eu quero estar com Cristo em minhas caminhadas.